Somos braços fracos com missões de Hércules. Assim os novatos rodam mais que hélices. Esquera fias desertaram, desistiram. Lancei mais um cordão que o brilho disfarce meu desespero. Eu que era frio, nunca pensei em me emocionar, ao ponto de ver minhas lágrimas borbulhar. Quem a participa virou pó, viu do vento bater e vou se dissipar. Matar o mundo, me matar, tem uma bala, uma escolha, merda, eu não posso errar. Eu mergulhei achando que nadar ia me afogar. Bebi achando que a garrafa nunca ia se acabar. Várias almas na mão e agi como quem não tem nada a perder. Ignorei uma ferida aberta, achei que não ia sangrar até morrer. Morri. Quem é mais fraco, quem é mais forte? Juntos somos Megazord. Multiplicamos nossa sorte. Multiplicamos o malote. Quem é mais fraco, quem é mais forte? Juntos somos Megazord. Multiplicamos nossa sorte. Multiplicamos o malote. Tô sem comer, tô sem viver, tô sem dormir. Vem me ajudar, esse tormento é o oceano. Sinto que vou me afogar. Pensando em tá guiando para a terra prometida, só guiei para areia movediça. Avise a cada rei que teme perder o posto. Isso é inevitável com a luta que vem no rosto. Monarquia é um padrão tão antigo, hierarquia é um padrão tão antigo. Até Jesus Cristo fazia milagres, teve discípulos e vínculos. Falam que não sou loja pra me dar desconto, mas também não são juízes porque julgam tanto. Recuperar a confiança e agir certo, minha é de quem tá por perto. Vi que juntos temos poder para além disso é inferno. A riqueza precisa do ouro, o líder precisa do povo. Eu e ela precisamos um do outro. O coração pra funcionar precisa do cérebro. Os dois precisam de sangue. Corrida de revezamento, uso um depois o outro para irmos adiante. Pronto pra me reciclar, pronto pra recomeçar. Pronto pra me reciclar, pronto pra recomeçar. Tive que perder pra lembrar porque eu não perdia. Tive que perder pra lembrar porque eu não perdia. Quem é mais fraco, quem é mais forte? Juntos somos Megazord. Multiplicamos nossa sorte. Multiplicamos o malote. Quem é mais fraco, quem é mais forte? Juntos somos Megazord. Multiplicamos nossa sorte. Multiplicamos o malote.